Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos, dar uma olhada mais de perto num conceito bem forte. O que significa ser uma nova criação em Cristo? A gente tem aqui algumas passagens inspiradoras para guiar a gente, sabe? 2 Coríntios, Efésios, Filipenses. A ideia é explorar o que essa transformação realmente significa. E olha, para começar, tem aquela frase-chave, né? De 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Puxa, isso é impactante. Sugere uma coisa total, né? Não remendo. Mas o que seria esse tudo se fez novo na prática, assim, no dia a dia? É uma pergunta excelente, porque não é só sobre melhorar o comportamento, né? O material que a gente viu aponta para uma identidade, fundamentalmente nova. Não é pegar o eu antigo e, sei lá, reformar. É mais como receber uma identidade nova mesmo, sabe? Baseada em esperança, alegria, um propósito renovado. Os erros do passado, os medos, eles ficam lá na memória, claro, mas perdem o poder de definir quem a pessoa é para Deus. A visão de Deus, segundo as fontes, é essa: um filho perdoado, sabe? Transformado com um potencial enorme. Entendi. Interessante. Então não é só apagar o passado, mas receber algo realmente novo agora, no presente. E essa identidade nova, ela não é parada, né? Ela age. Aí que entra Efésios 2,10, certo? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Feitura sua, criados para boas obras. Isso soa muito intencional, com um plano por trás. Exatamente. Essa nova criação não é só um estado, tipo, passivo. É um chamado para ação. E essa ideia de boas obras preparadas de antemão, isso é fascinante, né? Sugere que Deus não só transforma, mas ele já, assim, preparou um caminho, sabe? Propósitos cheios de significado para essa nova vida. Não são coisas genéricas, mas algo específico pensado para cada um. A questão que fica, claro, é como a gente percebe isso? Como caminhar nessas obras no cotidiano? Sim, essa do discernimento é chave total. E me parece que para andar nessas obras novas, a gente precisa lidar com o que ficou para trás. É aí que Filipenses 3 entra na conversa, né? Os versículos 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Mas essa palavra esquecer, às vezes, é complicada, né? O que as fontes dizem sobre isso? É tipo apagar a memória? Não é bem amnésia, não. É mais sobre redirecionar o foco, sabe? E o peso que a gente dá para o passado. O material usa uma expressão legal: abandonar o peso do ontem. Quer dizer, não deixar que as falhas, as dores de antes, paralisem a gente agora ou ditem o futuro. É uma escolha ativa. É decidir avançar, focar no que Deus está construindo agora e lá na frente. Essa visão para frente, ela é essencial para viver a liberdade dessa nova criação, né? E abraçar o propósito de Deus. É como se o passado perdesse a força de prender a gente. Faz todo sentido, é libertador mesmo. E as fontes que a gente está usando, elas trazem umas perguntas bem diretas, sabe? Quase um chamado pessoal incentivando a pessoa a acreditar mesmo nessa nova identidade. A mensagem parece ser: olha, você é isso agora, então viva assim. Tem uma ênfase na fé, né? Como a chave para acessar essa liberdade, essa paz, essa esperança. Eu gosto muito daquela ideia de que cada manhã é uma nova chance, porque ele faz novas todas as coisas. Isso tira um peso, né? Com certeza, renova a esperança todo dia. E é interessante ver como a oração sugerida lá nas fontes funciona como um guia prático para ajudar a internalizar isso, a viver essa realidade. Não é mágica, claro, mas é um pedido de ajuda para alinhar o coração, a mente, com essa verdade. Viver com alegria, soltar o passado, olhar para o futuro com esperança, ter a mente renovada e sentir essa identidade de filho confirmada no dia a dia. Ajuda a tornar o conceito em vivência, né? Perfeito. Então, se a gente fosse assim amarrar os pontos principais da nossa conversa, ser uma nova criação em Cristo significa, primeiro, ter uma identidade radicalmente nova, que vem de Deus. Segundo, ter um propósito específico, aquelas boas obras que ele preparou para a gente. E terceiro, um chamado constante para viver com foco no presente e no futuro, deixando o passado no lugar dele. É isso. Exatamente isso. E essa exploração toda, ela nos deixa com uma pergunta bem vibrante para pensar, que vem lá de Efésios 2:10. Se a gente é mesmo criado para essas boas obras que Deus já preparou, como seria esse processo ativo, sabe, no dia a dia, de perceber quais são essas obras na nossa vida concreta? O que isso significa na prática, para as nossas escolhas diárias, no trabalho, em casa, na comunidade? Como é buscar e caminhar nessas obras específicas que ele planejou? Fica essa reflexão, né? Como essa verdade tão grande se traduz em passos práticos no nosso cotidiano?